Fritando frase nesse beat, freak, pirando, pira nesse som, freak, fritando frase nesse beat, freak, pirando, pira nesse som, freak. Eu frito x tudo, eu frito o verso, eu frito a paisagem, eu frito o significado, eu frito a minha língua, eu frito meus dentes, eu frito minha garganta pra enfrentar o meu recado. Palavras têm seu rebolado, quero botar pra quebrar, coluna vertebral, bomba de efeito moral. Minha boca chegando pra geral, via headphone, alto falante na central, gacha com Bluetooth ou Wi-Fi do astral, fritando miolo, selecionando frequências, fritando os ouvidos e fabricando tendências, fritando a boca, exercendo a regência. Freak, fritando frase nesse beat, freak, pirando, pira nesse som, desapego, somo beatnik, só por necessidade, usamos arbit. Eles vendem aparato, os meninos mimados, nós com as divindades e o som organizado. Do pedágio pra lá, é a mesma dimensão, barricada após outra, é a mesma dimensão. O alcance transcende, é em longitude, é arte independente, chegando rude. Copacabana Palace, não sei qual é, Hotel Marina da Glória, não sei qual é, Alto Leblon, fim de semana, não sei qual é, condomínios da Barra, sei quem não me quer. Fora dali acabou, caiu sem rolimã. No Brasil não tem caô, que ia soltar limã. Mas pra ele acabou, e querem pra limã. Corredor de fundo, conquistando o mundo. Um passo de cada, cê pisando em vagabundo. Dormindo tarde, acordando cedo. Dizia chacal, tirar o cu do meu dedo. China na esquina da rua Zaveledo. Se fugir de vampiro, eu não sou Padre Quevedo, não. Não tenho medo, não.